2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador. Sua imagem transmite a luz e o povo chama. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso e campos, multidões iam nele buscar o perdão e a paz infinita que o seu Pai o mandou ensinar. Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser